sete cordas. Ok, acabou. Ouvi um brado ecoar das matas virgens. Ao longe ouço o canto de um sabiá, anunciando a chegada de um caboclo dentro de um banda para nos abençoar. Bravo guerreiro, quando atira ele não erra. Por gentileza, qual que é o nome pelo qual o senhor se apresenta na Umbanda hoje? O Chicaboclo se chama Caboclo, Cacique Sete Cobras. Cacique Sete Cobras. Deixa. Tá certo. E qual que é a diferença entre ser cacique e caboclo no mundo espiritual? Deixa, qual que é a diferença entre caboclo e cacique dentro deste encarnado? Ah, é a mesma coisa. Não. Não, aqui o cacique tem a liderança, né? Então, deixa. Só que dentro do plano espiritual, o cacique ele tem uma evolução superior dentro de sua sabedoria. Então, esse é o que diferencia caboclo do que cacique. Certo. Caboclo de cacique. Claro. Entendi. E a pagelança, conforme vai trabalhando também. Pagelança? Ou seja, tem a ver assim com os conhecimentos. Esse caboclo falou sabedoria. Isso. Então não importa se na terra o senhor não foi cacique, se o senhor adquire esse conhecimento no mundo espiritual, o senhor se torna um. Este não importa. Este caboclo, este quando encarnado, este foi curumim. Este foi filho de índio. Caboclo morreu, este passou de passagem, após que com 25 anos. Nossa, mas que jovem. Este, guerra. Guerra, é? Este, um bando de branco, este invadiu a aldeia. Mas caboclo foi caboclo, quando encarnado. Certo. Não todas as encarnações que caboclo teve, mas na última sim. E eu me refiro na última. Na última, né? Este. Claro, claro. E por que que o nome relativo a cobras? Pelo fato deste corpo astral. Pois quando um caboclo trabalha na linha de animais, ele trabalha com o corpo astral, com o corpo de cura e corpo mental. Quando o caboclo trabalha na linha das ervas, como por exemplo, caboclo arruda, caboclo araribóia, que seria de animal também. Então este vai indo de conforme cada linhagem. Este caboclo de erva é caboclo parcialmente da cura. E caboclo dos animais é caboclo do astral. Cuida mais do astral do que envolve o corpo, que seria a hora. Entendi. Então isso aí também define o tipo de trabalho que o senhor desenvolve enquanto espírito. Deixa. Claro. Entendi. E também os caboclos que trabalham com animais e com ervas, e os nomes têm a ver para significar isso. Então, dependendo de seu lugar, de sua vibração no plano espiritual, já o próprio nome já diz a sua hierarquia dentro do plano espiritual. Certo. Que se um ser é caboclo da linha caboclo sete cobras, vamos colocar um exemplo do meu nome, esse um ser vai trabalhar na linha de Oxóssi. Olha. Quando o Shunshin vê uma entidade chamada de sete, não é que ela serve assim sete campos diferentes. Significa que ela tem uma ordenança dos sete orixás principais. Então este varia de como o Shunshin é chamado, da sua linha. Se Shunshin é caboclo sete cobras, Shunshin serve a sete cobras diferentes. Mas contém as sete cobras dentro do seu próprio ser. Ou seja, Shunshin serve a um orixá só, mas tem ordenança dos outros seres. Certo. A cobra, por ser um animal peçonhento, passa uma imagem para a gente, por conta da nossa cultura, de um negócio não muito agradável. Tem a ver isso? Este campo, claro que não. Porque vocês, dentro dessa grande terra, não tem esses capa branca que fica, como é que fala? Que pega esses canos que fica olhando no céu? Sim. Astrólogo. Este outro, que também é tudo, tem um nome certo para tudo. Aham, tem. Como é que chama? Outro? Quando o Xuxa mexe com essa parte... Científico. É cientista. Isso. Deixa. Esses capa branca, esses não fazem essas como se fosse uma numerologia, mas na base de substância. Eles não levam, não pegam a cobra. E esse, a partir do veneno dela, não extrai a cura do veneno? Sim. Então, essa é a linha que nós trabalhamos. Ah, claro. Sim, então uma coisa... Ah, então a utilidade do animal é... indiretamente também uma ação de cura. Isso. O senhor só disse que a diferença é que o senhor trabalha na aura e outros trabalham com ervas. Isso. Claro. Sete cobras trabalham na aura. Na aura usando o veneno da cobra. Isso. Claro, enquanto outros usam o princípio ativo das ervas. Não é o veneno da cobra na parte carnal. Não. Mas sim seria a energia. É certo, claro, claro. E... O senhor morreu numa guerra. Uhum. E aí, o senhor ficou com raiva na hora que o senhor desencarnou? Esse caboclo, quando desencarnou, quando chegou no plano astral, esse caboclo não sabia o que tinha acontecido. Uhum. Porque do mesmo jeito que o caboclo morreu, esse caboclo ainda pensou que estava guerreando. Oh, meu pai. Porque quando o senhor parte, o senhor não tem o discernimento para entender o que aconteceu na hora. Uhum. Muitos têm e muitos não. Uhum. Eu não tive. Então, quando eu desencarnei, o caboclo pensou que estava encarnado ainda. Uhum. E ainda continuou a guerrear. Só que não pegava ninguém. Ai. Esse caboclo passava entre o corpo. Vocês não tinham o discernimento já, por conta da cultura indígena, de que a vida continua? Isso sim. Uhum. Mas... muitos desses que falam que são espirituais, uhum, vamos dizer espíritas, uhum, esses falam que têm um discernimento para entender. Mas quando chega no outro plano, não sabe. Claro. E também vai depender do jeito que o Xuxa desencarnou. Se o Xuxa morreu, como a gente fala nesses quatro rodas? Ah, de acidente. Essa. Xuxa vai ter sentido para entender o que aconteceu no momento? Não. Então, vai depender do jeito que o Xuxa desencarnou. Nossa! E às vezes, é verdade que às vezes, depois que a gente morre, a gente acha que está passando um minutinho só, mas no fundo, está demorando ali vários anos. E a pessoa não se percebe. E o tempo está passando e ela está ali ainda, naquele mesmo lugar. Isso. Acontece isso? Isso acontece muito. Na verdade, é assim que acontece. É assim? É assim que funciona. Oh, meu. Este um minuto de Xuxês, uhum, é um segundo, Paixão. Claro, claro. E como é que o senhor, então, saiu daquela situação? Teve que alguém vir ajudar? Como é que foi? Este antigo pajé-chefe, que já estava desencarnado, este veio buscar caboclo. E outras entidades também. Outros caboclos antigos, que eram da pajelança, este... ficam em volta, uhum, para ajudar os encarnados. Uhum. Então estes vieram buscar caboclo. Uhum. Dali em diante, caboclo foi para o hospital. Lá no hospital, caboclo foi tratado, só que caboclo ainda tem ainda a cicatriz da marca da guerra, que é a minha perna esquerda, que foi atingida por uma flecha. Ah, por isso que o senhor fica com a perna assim? Mas o senhor não precisava, né? Só para demonstrar, né? Ou é normal, por exemplo, como o senhor teve outras vidas, o senhor podia vir plasmado com outras entidades. É, esse caboclo teve esta autoridade, uhum, de poder mudar. Mas caboclo não quis mudar. Porque caboclo quis assim para mostrar aos filhos de Umbanda, aos filhos de fé, como que na vida funciona. Como que a vida funciona. Não. Tanto no plano carnal, como este plano espiritual. Claro. E por que que o senhor já não vai assim, logo evoluir, vai para outro planeta mais evoluído, então já vai lá junto de Jesus? O planeta existe no mundo de vocês. O nosso plano existe reinos diferentes, planos diferentes. Sim. Tipo colônia espiritual. Deixa. O senhor mora em uma? Este caboclo mora numa aldeia. E como é que chama lá? Caboclo Achate Juremas. Nossa. E esse aí é lá na Aruanda? Este. Entendi. Este caboclo Achate Juremas, este é o nome dessa aldeia. Uhum. Porque são sete juremas que a comandam. Sim. E este caboclo serve a uma delas. Uma delas. Deixa. Claro, claro. Porque aqui é como se fosse, como é que fala, essas casuá que tem, que é grande? Prédio. Este. Mas quando é desenvolvido um trabuco? É empresa. Este. Não tem uma hierarquia? Tem. Então este, é a mesma coisa. Então o senhor tem um superior. Eixa. E tem inferior. Eixa. Mas não é assim. Não é assim de superior e inferior igual a gente entende, né? Não, eixa. Como é que é essa relação de superior e inferior entre os espíritos? Primeiramente, na base de tudo, há o respeito. Ah. Respeito é a base de tudo. Olha. Independente do plano que o senhor está. Se o senhor tem respeito, o senhor passa por todo o plano que o senhor puder. Uhum. Certo? Certo. Também, lógico, dependendo do plano que o Shonshen for. Uhum. Né? Porque o Shonshen não vai para o plano para brincar, para bater papo. Como o Shonshen gosta de ir na casa de outro, na casa de outro, para bater papo. É. Tem que ter um porquê. Tem. Essa? Sim. Então, este inferior significa que ele é meu guerreiro. Eu sou superior dele. Mas mesmo assim, há o respeito. Respeito. Essa. Claro. E nada é feito assim por vaidade, né? Isso existe no mundo de Shunsheis. Uhum. No nosso mundo não existe. No nosso plano não. Não existe. Claro. E o senhor já recebeu uma ordem que o senhor não quis cumprir? Este não. Não. O senhor já deu uma ordem que alguém não quis cumprir? Este, existe sempre uma coisa chamada diálogo. Diálogo, é? Este forma-se uma reunião. Uhum. E ali se coloca o que quer e o que não quer. Uhum. O que for certo, acontece. O que não for, não acontece. Ah, claro, claro. Então o senhor acha que, quando o senhor fala o que for certo, acontece, o que não for, não acontece, tem isso a ver com livre-arbítrio e permissão superior para as coisas acontecerem na Terra? Isso envolve, sim. Uhum. Mas esse caboclo vai dar um exemplo. É. Se caboclo fala para um inferior meu, um guerreiro, ou a minha superior, uhum, fala para mim. Caboclo, vá em tal casuar, uhum, para cuidar de tal encarnado. É. Esse caboclo, primeiramente vai querer saber o porquê. Uhum. Com respeito, primeiramente. Claro. Se caboclo vê que está certo, caboclo vai. Se não está certo, caboclo fica e faz uma reunião e assim se decide o que faz certo e o que não faz. É. Então assim se coloca em prática um consentimento dentre os da reunião, os integrantes. Certo? Claro, claro. E aí que vai fazer as coisas. Então tudo é feito assim, na base do estudo, da decisão em conjunto. Deixa. Nada no plano espiritual é desenvolvido entre uma entidade só. Uhum. Todas têm que ter conscientização do que está acontecendo, ou do que vai acontecer. Todas? Deixa. Claro, claro. E, muito bem. Daí, a hora que o senhor foi resgatado, o senhor foi para o hospital, e aí, como é que apresentaram a Umbanda para o senhor? Este foi convidado. por uma cigana chamada Cigana Esmeralda. Esmeralda. Essa conversou com a minha superior. Dentro de lá foi dito, caboclo, Xunxê tem uma nova missão. E esse caboclo quis saber qual era. É, mas normal. E esse caboclo foi afirmado de que era um encanado que precisava de um guardião. Então foi explicado ao caboclo a Umbanda. Certo? Claro. E o senhor recebeu treinamento? Porque é diferente, né? Todos os guiadores recebem treinamento. É. Esses Xunxês têm aqui, como é que chama esse escolador? Aprendizado. É. Deixa do outro lado também tem. Também tem? Deixa. Oh, meu pai. E tem assim, tem que ter disciplina e responsabilidade? Este, em primeiro lugar. Nossa. Respeito em primeiro lugar, juntamente com disciplina e responsabilidade. Respeito, disciplina e responsabilidade. Deixa. O respeito serve para quê? Respeito é a base de tudo, como o Caboclo já falou. É, claro. Respeito. Aí eu chegar para Xunxê e reverenciá-lo e vice-versa. Oh. Respeito é respeitar a opinião do próximo. Certo? Tá. Aceitar não é obrigação, não. Mas respeitar é. É, né? É o que Xunxê fala sobre como é que fala quando uma pessoa gosta de uma do sexo oposto. E essa pessoa gosta do mesmo sexo. Esse tem, esse é uma disputa. É. Porque tem gente que não aceita. É. Acabou com aceitar é obrigado? Não. Mas respeitar é. Entendi. Não é obrigado a aceitar, mas é, respeitar é. É. Claro. Se Xunxê respeita, Xunxê tem a conscientização do que está acontecendo. Olha lá. Certo? Sim. Então, respeito é a base de tudo. Respeito, né? Com respeito, conquista-se degraus. Ou a mais. Graças a Deus. Bom, falamos do respeito. Vamos falar da disciplina e da responsabilidade. Disciplina é bom para quê, seu Caboclo? Disciplina, ela envolve o seu trabalho. Uhum. E o seu caráter. Uhum. A sua ética. Uhum. Quando o Xunxê tem a disciplina, o Xunxê coloca para fora de si o que Xunxê é de verdade. Uhum. Se Xunxê é um homem íntegro, a sua disciplina vai mostrar. Uhum. O seu caráter vai mostrar. Então, disciplina é mostrar o que Xunxê é por dentro e é seguir as leis que foram a Xunxê impostas. Oh, isso é disciplina. Claro. O senhor quer mais cerveja? Deixa, espere um pouco isso. Depois acabou com o pé. Tá. E responsabilidade tem qual propósito? Xunxê cumprir com suas obrigações, primeiramente. Uhum. Quando Xunxê tem uma responsabilidade, vamos colocar outro exemplo. Vamos. Se a minha superior manda esse caboclo cuidar de uma aldeia, caboclo vai, não foi, e caboclo aceitou. Não foi imposto uma tarefa a caboclo? Sim. É uma responsabilidade imposta a caboclo. É. Então caboclo vai lá e cumpre. Isso é responsabilidade. Claro. Aqui na Terra, o senhor vê a gente praticando o respeito? Este? Sim. Não esteja, não se aos olhos do Pai. Uhum. Nada passa em vão. Uhum. É. E aos caboclos? Claro. E aos peitos velhos? Uhum. Então, todos da luz têm a conscientização do que acontece entre Xunxês. Tá certo. Os dos planos inferiores, os Jeguns, muitos não veem Xunxês, que são de luz. Não vê? Não. Se Xunxê vê e foca, ele percebe pela vibração que Xunxê colocou na visão. É. Aí ele percebe. Ah. Muitas vezes, Jegun percebe Xunxê pela luz que Xunxê carrega. É. Mas primeiramente, você tem que focar no eu. Entendi. Logicamente, Caboclo não está falando para Xunxê focar em todo Jegun. Esse caboclo está dando o aprendizado que muito Egum, porque muita pessoa, muito médium, quando vê Egum, quer conhecer. É, o senhor fala assim, clarividente. Essa. Esse que enxerga os espíritos. Essa. Viu ali, o senhor fica focado. Entendi. Mas na hora ele não enxerga a gente. Não é só porque ele viu ele vê você. Não, ele não vê. Ele vê a hora que você foca nele. Ixá, que a vibração fica entre no vai e volta. Oh. Então assim ele percebe que Shun chegou. Entendi. É igual eu estou andando na rua, vejo alguém, não entro na dele, ele passa e boa. Se eu olho e fico olhando para ele, vai perguntar o que esse cara está querendo. Claro, entendi. Nossa, e é tão simples, né? E a gente às vezes não compara porque acha que é muito mais complicado por ser coisas do mundo astral. Né? Este, primeiramente, vocês têm que ter a base que chama-se integridade. Integridade. Se você tem integridade, você vai ter responsabilidade junto, a disciplina, o conhecimento que você teve até então. Então, você vai juntar tudo isso e vai formar integridade junto com o caráter, junto com a sua responsabilidade. Tudo junto. Olha. Em uma só comunhão. Quem hoje não tem esse tripé aí do respeito, da disciplina e da responsabilidade, como é que adquire? Este vai de pessoa para pessoa. Uhum. Porque muitas pessoas aprendem por meio de outras. Por exemplos. Muitas outras aprendem apanhando. Aprendem com a vida. Então tem muitos outros modos de você conseguir essa trindade. Claro, claro. O senhor fala assim, às vezes é preciso colocar uma adversidade no caminho da pessoa. Deixa. De outro jeito não aprende. Neste. Se você vai nesses lugares, como é que fala que você vai pegar seus suprimentos? Supermercado. Quando você vai lá, você pega uma maçã. Você está na cabeça de pegar 7 maçãs. É. Você pega 6 maçãs. É. E a sétima, caboclo vai lá e cutuca para você esquecer da sétima. É. E você vai embora. Uhum. Aí caboclo faz você lembrar. É. Isso, você vai voltar e vai juntar com as outras 6 mais uma. Vai ficar 7. Esse caboclo dá esse gatilho, puxa o gatilho, mas quem corre é você. Depois desse pequeno cutuque, você vai começar a lembrar das coisas. Vai. Hoje, os Xunxês, muitos médios, não só médios, como muitas pessoas, ficam com a cabeça toda embaraçada, esquecendo tudo, esquecendo o que fazer, esquecendo alguma coisa que colocou no lugar, só que não lembra. Só que isso é pela carga que o Xunxê envolve. Ah, é? Por tudo que o Xunxê faz, sua cabeça fica nos ares. Nos ares? Deixa. Então você tem que sentar e pôr no lugar, não tem que pôr no lugar. Este dia tem que fazer tal coisa. Então vai lá e faz até uma cadu para não esquecer. Mas isso vai lá e cumpre. Cumpre. O caboclo diz que às vezes as adversidades são colocadas no nosso caminho para que possamos aprender isso por uma entidade de luz. Mas pode também que espíritos zombeteiros se ocupem de traquinagem? Muitas vezes espíritos de luz pegam esses espíritos que não têm luzes inferiores, usando-os para que vocês tenham seus aprendizados. Ou seja, empregando-os para uma atividade útil. Deixa. Nem é usar, né? É para empregar eles. E este assim, colocando os dois em comunhão, os dois vão tirar uma pequena porcentagem de sabedoria, de conhecimento. Claro, claro. Nossa. E às vezes a gente também consegue ajudar, né, pelas nossas ações, um espírito ruim que se aproxima da gente, ele vê que a gente está suportando ali a provação, ele fala, puxa, se esse cara está conseguindo dar a volta por cima, eu também consigo, né? Neste. Muitas pessoas veem isso nas outras e tomam para si. Assim conseguem manter a rigorosidade de um trabalho, ou do próprio caráter. Se a pessoa não tem algo na vida, vê a outra tendo, vê que batalhou e conseguiu, ela não vai puxar como exemplo, adquirindo para ela, para que ela possa se erguer? É, sim. Então. Oh, claro, claro. Quando a gente fala de puxar como exemplo, ainda temos o mau costume de fazer um julgamento, às vezes até de maneira muito apressada, né? Deixa. Por que o senhor acha que a gente faz isso? Normalmente a gente diz, o outro pode estar bom, mas não pode estar melhor que eu. Acho que é porque existe a inveja. Inveja, né? A vaidade. Ah. Se um ser tem uma pessoa, um ente familiar, que é rico, dito pataco, é. E se um ser não é tanto, é. E se um ser vê esse ente familiar com todo esse pataco, se um ser não vai ver, tem? É, vou. Então. Isso é inveja. Todo mundo tem inveja e vaidade. Todo mundo nasce com pecado. Basta você querer desenvolver esse pecado. Ah. Basta você procurar erguer esse pecado para seu ser e se tornar no seu coração. Uhum. Certo? Claro, porque tivemos outras vidas. Isso. Ah. Então tudo isso vem conjuntado para seu ser crescer. Só que não é só vir tudo junto para Xuxê crescer, é. E Xuxê não querer crescer. Ah. Nessa. Muitas pessoas dentro de Umbanda, dentro do Espiritismo, dentro até os que é baçanto, esse fala que quer crescer, mas não faz por merecer. Não faz? Muitos destes vão dentro dos seus campos santos, de suas religiões, por responsabilidade, não por amor. E isso atrapalha. Porque você tem que amar o que você faz. Você tem que fazer, dar o seu melhor para aquilo que você vai fazer. Para coisas boas. Uhum. Certo? Certo. Claro. Esse pássaro, a mãe e o pai não vão buscar comida para trazer dentro da boca, para dar nas bocas do filho? Sim, passarinho. É a mesma coisa. Muitos filhotes jogam para fora. Ai. Então, vai de vocês querer ou não aprender. Sim. O aprendizado está na frente de todos. É só se você querer que você consegue. Ah, quando o senhor diz assim, está na frente de todos, não tem ninguém que não teve a oportunidade de aprender alguma coisa antes de chegar no ponto do sofrimento. Deixa. Ah. Ou até mesmo, muitas vezes, no sofrimento que você começa a crescer. É que a fé aumenta no sofrimento. Certo. Muitas pessoas são assim também. Precisa, né? Deixa. Claro. Então, além das influências dos espíritos de luz, nós temos as influências dos espíritos que não estão ali acompanhados por ninguém superior, né? Deixa. Ou sempre está? Porque ele sempre tem os guias dele. Se chegar um espírito do mal... Não sei como vou falar o nome desse espírito. Este pode chegar como sofredor. Ah, é esse. Como egum, como vampiro, como trevoso. Trevoso. Chega um trevoso para ele e aí quer fazer mal para ele. Como é que o senhor percebe isso? O senhor é um guia dele, né? Pela energia que foi envolvendo o meu médium. Ah. Como este caboclo disse. Aham. Se todo o Pai Todo-Poderoso vê, nós também vemos. Aham. Com a conscientização do Pai. Então, se eu tenho o meu médium e eu conheço a vibração dele, sei o que ele pode e o que não pode passar para essa vibração mudar. Uhum. E vem um trevoso e começa a mudar essa vibração, o caboclo vai perceber por assim. Claro. Vendo a vibração. Entende? Daí o senhor percebeu, daí o senhor vai ter que fazer uma pesquisa, né? Não pode tirar ele. Ah, vou tirar porque. Você vai querer saber. É. É como o Xunxê faz. Se Xunxê vai, tá indo para um lugar, e vem este que fala que vem roubar Xunxê. Sim. Este vai pegar, vai roubar Xunxê, mas os coletes pegam ele. É. E levam este para a catedral dos coletes. Uhum. Lá eles não vão querer saber tudo sobre ele. Vão. É a mesma coisa. Oh. Mas entendi, claro. O senhor não precisa deixar ele continuar fazendo as ações maléficas dele para procurar saber o que está acontecendo. O senhor já pode tirar, né? Deixa. Mas às vezes, a pessoa mesmo que atrai. Eu ouvi dizer que... Por burrice. Como é que é? Coisa errada? Deixa. Se o senhor tem a cabeça no lugar, é. O senhor sabe, tem a conscientização do risco do risco que Xunxê corre para fazer tal coisa. E tal coisa que Xunxê vai fazer. A pessoa que tem a integridade, ela sabe o risco que corre. Uhum. Xunxê vai pisar em aldeia vizinha, que é canibal? Não vou, não. Então, Xunxê sabe o perigo que Xunxê corre. É. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É isso. O caboclo ficou até um pouco emocionalmente aí envolvido quando disse que faz coisa errada. O senhor vê a gente fazendo muita coisa errada? Ixi. E não presta atenção no tamanho do perigo? Quando o Xunxê está, vamos dizer, no relacionamento com outra pessoa, é. E o Xunxê vê outra pessoa na rua e acha bonito, o Xunxê já traiu. Ixi. Não, achar bonito. Achar bonito pode. Achar interesse. É. Quando o Xunxê acha interesse uhum. naquilo que é bonito, é. Sendo que o Xunxê tem o seu, é. Isso não é errado? É. Então. Claro, claro. Achar interesse no bonito, né? Sendo que você já tem o seu, né? Bom, daí o senhor fala, é errado, mas isso tem consequência, então. Deixa. Tudo que tem consequência. Tudo. Quem merece, recebe. Quem deve, paga. Uhum. Mas daí se todo mundo for pensar assim, vai achar que a vida é chata, ter que só ter interesse numa pessoa e não tá gostando de um, não pode gostar do outro. O que você acha de quem pensa assim? Vai da cabeça da pessoa. É. Porque primeiramente você tem que saber o que você quer. Se você pensa assim, é. Significa que você não sabe o que você quer. É, é um desvairado. É. Um assunto. Sim, claro. Então tudo tem. É. Tem que ter um encorpamento. Do assunto. Ah, certo? Sim. E se a pessoa der fala pro caboclo, ah, mas tem país que um cara fica com 7 mulheres, por que, que eu não posso? Xunxê tá dentro de uma região. É. Xunxê tem que seguir as obrigações. Sim. É o que o caboclo falou. Claro. Quando impõe algo a Xunxê, você tem que cumprir com essa obrigação. É. A mesma coisa lá. Se lá eles têm mais liberdade, o governador de lá, ele vai decidir. Questão de cultura, né? Deixa. Claro. Tem a ver com a cultura deles. E às vezes não vai fazer diferente. Este, na Mãe África, antigamente, os africanos, quando trabalhavam dentro do gueto e de outros planos de trabalho, Nação, né? Eles podiam bater tambor, atabaque. Uhum. Até o pôr do sol e até o amanhecer. Olha. O nascimento do sol. Dentro dessa região de Xunxê, já não pode. Não pode. 10 horas tem que parar. Então. Claro. Então tudo tem que seguir uma obrigação, uma tem. Ordem. E o senhor falou um pouco antes sobre o desrespeito de pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. O caboclo vê isso como? É certo fazer, é errado fazer. Esse é errado e primeiramente é falta de vergonha na cara. É errado julgar ou é errado gostar de alguém do mesmo sexo? Julgar. Ah, tá. Xunxê nunca errou. É. Só que gostar do mesmo sexo é errado? Responde pro caboclo. Eu acho que não, é. Que amor... Não é um direito? É. Não é uma dádiva que Deus concedeu ao ser humano? É. Não é um meio de amar? É, sim, senhor. Então, o que é errado nisso? É. É errado se você fazer desse gosto um erro. Mas, dos outros lados também, é a mesma coisa, é errado igual, né? Deixa. Ué, tanto o heterossexual, os dois têm compromissos de... manter o amor de uma forma sagrada. Esse que todo mundo confunde os órgãos do ser humano. Os órgãos? Sim. Como é que porque é? Xunxê tem cabelo grande. É. Xunxê tem um corpo físico de mulher. É. Mas na verdade Xunxê é homem. O que, que vão pensar de Xunxê? Ah, claro. Que você é travesti. Mas o senhor diz assim, às vezes um espírito que... encarnou em outras vidas como homem, hoje vem com essa predisposição. Também. Tudo tem um porquê. e também ajuda para propiciar uma aprovação para as pessoas, né? Que tem ali um diferente, podendo amar, ela vai e julga. Então, teve a oportunidade de praticar o bem. Muitos desses que têm uma raiva enorme, vamos supor, se tem duas pessoas do mesmo sexo que se gostam, e Xunxê detesta isso, por que que Xunxê detesta? Precisa saber, né? Procurar saber dentro de si. Primeiramente, significa que Xunxê tem inveja. Inveja, meu pai? Porque os dois se amam e Xunxê não tem ninguém para amar. Ah, claro, claro. Ixi. Também tem outros meios dessa raiva. Sim. Né? Como este, vamos colocar outro exemplo. Vamos. Se três pessoas, em outra encarnação passada, essas duas pessoas fizeram mal a Xunxê. Uhum. E Xunxê era de bem com a vida. É. Só que se essas duas pessoas fizeram mal para Xunxê, e acontece de Xunxê ter que pagar, das duas ter que pagar, ou vice-versa, Xunxê vai voltar em outra encarnação para cumprir, para pagar. Ixi. Ou seja, se hoje Xunxê não gosta, significa que antigamente fizeram algum mal para Xunxê. Pode também ter esse meio. Guardou. Estou dizendo que é para todos os meios. Certo. Para todos. Não é para generalizar, né? Deixa. Acabou que está dando exemplos. Claro. Claro. Por que que o caboclo tem esse jeito mais assim, de chamar atenção, de falar que é certo, que não pode fazer coisa errada? Este caboclo fala de disciplina. É. Responsabilidade com o trabalho que eu estou exercendo. Uhum. E com o meu caráter. É. Não é meu trabalho? Sim. Não tenho que exercer? Sim. 100% benéfico? É. Então. Tem sim. Claro, claro. E como é que foi então, para falar em 100% benéfico e trabalho, quando procuraram o senhor no mundo astral, naturalmente, para conversar comigo, fizeram isso bem antes de eu e o seu médium entrar em contato, né? Deixa. Como é que foi? Conta um pouco dessa história. Essas duas linhas de trabalho, a do meu médium e a sua, eles tiveram a comunhão do trabalho. Assim, as duas linhas se encontraram. Primeiro. Conversamos, fizemos uma reunião e colocamos tudo em ordem. Como seria, como não seria, como é, como não é. Claro. Então, assim, foi dada a ordem e aqui hoje vocês estão. Nós estamos. Certo. Claro. E aqui na casa, a gente está numa residência. Muita gente diz, ai, pelo amor de Deus, não pode incorporar fora do terreiro. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Como é que é, seu caboclo? Isso vai depender do que Xunxê exerce dentro dessa casa. Uhum. Se Xunxê exerce a bondade, é a bondade que prevalece. Uhum. E a responsabilidade. Então isso vai indo de acordo com tudo. Uhum. Tudo tem que ter uma comunhão com tudo. Claro. Certo? Certo. Se duas cobras estão querendo o mesmo rato ou o mesmo saco, as duas não vão brigar? Vamos. No nosso caso é conversar. É conversar. No caso de vocês é brigar mesmo, porque muitos de Xunxês brigam, né? Ah, é. Em vez de conversar. Lamentavelmente, viu? É certo. Então isso tem tudo, tem que ter uma comunhão. Tudo. Tudo. Claro, claro. Então, existe também todo um amparo espiritual, quando, o senhor está dizendo, quando é levado a sério e o trabalho é feito dentro de parâmetros naturalmente razoáveis, espirituais. Deixa. Tem que ter um porquê. Não tem que ter medo. Como acabou. Deixa. Tem que ter um porquê do acontecido ou do que está acontecendo. Tem que ter um porquê. Claro. Por que que o Xunxê tem que se alimentar? Ah, claro. Para manter o corpo em pé. É. Então, É a mesma coisa. É a mesma coisa. De diferentes modos, mas é a mesma coisa. E a gente fala tanto sobre a lei da sintonia, e fala, e fala, e fala que entende, mas daí vai ver... Quem faz... tanto fala que entende é que não entende nada. Isso é falta de humildade e de integridade com o próprio caráter. Oh, claro. Se você tem integridade e humildade, você não vai falar que você sabe tudo. Não. Vocês estão aqui aprendendo. Então. Caboclo tá no posto, mas ainda continua aprendendo. Ah, é? Jamais ninguém para de aprender. O senhor ainda aprende? Oxe, claro. Nossa, o senhor está aqui ensinando a gente hoje e o senhor ainda aprende? Oxe, toda a entidade. Todos. Certo, claro. Então, em termos de falar assim, não precisa ter um assentamento para receber entidade, não precisa ter tudo isso? Precisa ter firmeza. Uhum. Assentamento é obrigação. Uhum. Claro. Depois disso, o senhor seja o seu trabalho. Firmeza, é? Firmeza, quando o caboclo fala, é na cabeça. Na cabeça. Na cabutinga. Uhum. Pensamento. Olha. É claro. Firmeza, né? É a sintonia do coração com a mente, com as ações. Deixa. Claro. Daí cria no ambiente e em volta de você uma energia própria para um trabalho bom. Deixa. Se é trabalho ruim, acabou que não participa. Claro, claro. Tá certo. Então, seu caboclo, quando o senhor chegou assim, daí o senhor falou, bom, por que que o senhor escolheu esse menino e não escolheu eu, por exemplo? Primeiramente foi imposto a mim. Imposto, o senhor fala apresentado. Como obrigação. Porque quando foi fala... um convite. Um convite, claro. Uhum. Acabou que aceitou. É. Por responsabilidade. Tá. Do meu trabalho. Tá, claro. Se acabou que ouviu. Uhum. Que aquele menino pode ser um meio de ajuda para ajudar os entes, os irmãos da terra, é. Então o caboclo aceita. Claro. Se não fosse para esse meio, o caboclo não ia aceitar. Não ia aceitar. É o que o caboclo fala. Tudo tem que ter um porquê. Por que que esse garoto vai encarnar? Para evoluir. Então vamos lá, caboclo. Tudo. Então é assim, os nossos caboclos já nos conhecem antes. Todas as entidades que o Xuxa trabalha já conheciam o Xuxa antes. Já. Antes de encarnar, né? Mas isso não quer dizer que tivemos vidas com elas. Este, claro. Este está com o meu menino. É. Há 72 encarnações. Que isso? Hoje vocês pensam que só existe 2000 anos. É. Presença até. Quem pensa assim é descabeçado. Claro. Não tem discernimento. Tudo isso, seu caboclo? Nossa. 72 encarnações. É. Vamos arredondar para 100 anos, como exemplo. É. Quantos séculos seriam? 7.200 anos. Então. Ixi. Seriam 72 séculos. Sim. De encarnações. É. Caboclo tá com o pai pouco tempo com esse menino. Pouco tempo, pai? Sim. Claro. Como o caboclo de frente. Que isso, caboclo de frente? Tem médium que vem com uma entidade de trabalho para cada linha e tem médium que vem com três. Vai depender da sua evolução. Uhum. Do seu desenvolvimento espiritual. É. Porque quando, antes de Xuxa encarnar na Terra, Xuxa já vem tudo catalogado o que vai acontecer e o que não vai. É. E o que, o porquê, o que não vai. Oh, meu pai. Então, catalogado. Tem um consentimento dentro disso. Uhum. Então, se uma entidade é de frente, significa que existem mais duas atrás. Uhum. Ou uma, é. Ou quatro. É. No caso do menino, são três caboclos. Mas o de frente, que é o caboclo de frente, sou eu. E os outros a gente pode saber? Vixe, claro. Qual é que... É tudo em comunhão. Qual é que é o nome? Flecha Caboclo, Jurema Flecheira e Caboclo Sete Flechas. Ah, entendi. O que que tem tanto o Sete Flechas que todo mundo quer ter o Sete Flechas? É só por fama. É? Porque Sete Flechas, ele foi guerreiro, curandeiro, enquanto desse interno. E a sua integridade é forte. Então muitos procuram essa entidade. E dá pra procurar uma entidade? Não, né? Você já nasce com... Não. Xunxê tem que nascer com aquela entidade. Entendi. Xunxê que nasce. É. Mas já tem uma comunhão. Já. Um caminho. Sim. Pra tudo ser percorrido. Claro. Pra entidade estar com o Xunxê. Se... Pode falar. Muitas pessoas... É. Procuram... Como Preto Velho, Pai Maneco, é. Pai Joaquim, é. Pai Benedito, é. Vó Maria Conga, uhum. Vó Redonda, é. Por causa de fama. Ai. Não pelo trabalho. Não. A integridade procura o trabalho e a seriedade. Mas a imaturidade procura a imagem. Ixi. O nome, o título. É. Xuxa pode falar com uma avó Maria Conga, pensando que ela é de uma alta evolução, mas ela está ali na humildade e na baixa evolução. Buscando a evolução maior. Nossa. Veja. Então, ninguém para perguntar isso para uma entidade. É. Só querem saber da entidade. Do nome dela. Ah, claro. Passa desapercebido a força que ela tem. Porque de vaidade da pessoa. Deixa. Inveja. Porque muitos querem ter a avó Maria Conga e muitos não têm. Ah. E nem é necessariamente que a que ela tem, a que a pessoa tem, é mais fraca que a Maria Conga. Deixa. Claro. Às vezes pode ter a mesma força ou até mais. Deixa. Como este menino tem este caboclo, é. Como caboclo de frente, é. Como sete cobras, é. Xunxê pode ter os sete flechas, uh-huh. E pela fama, é. Os sete flechas, ele seria mais famoso, não seria? Sim. E se ele fosse menos evoluído que eu? Tivesse uma baixa evolução? É. Então, não procurem saber de título, é. Mas ajuda espiritual. Olha. Isso é básico para vocês. É básico? Seu caboclo, a gente vê no médio do senhor, que pela idade física pode-se dizer que tem muita pouca experiência, dá uma passagem para o senhor com, como se tivesse já bastante experiência. Como é que é? Xunxê, como o caboclo falou, antes de Xunxê encarnar, tem uma linha. É tudo está catalogado. É o catalogado, sim. Então, antes de Xunxê encarnar, muitos nascem para preparação para tal trabalho e muitos nascem preparados. Sim. Basta aperfeiçoar. Basta. É como se fossem os pecados, como o caboclo falou. Todos já nascem com pecados. Basta você querer aflorecer esse pecado. Nossa. Qual que é a idade hoje do seu médium? Da Terra. Esse caboclo não sabe falar esse número hoje. 14. Ele falou pra mim. Tem 14 anos. Esse. É o médium naturalmente mais jovem que, por enquanto, a gente tá conversando no diálogo com os espíritos. Deixa o quê? Nesse trabalho que eu faço, chamo Diálogo com os Espíritos. Tem um título, então? Tem. E é o médium mais jovem que a gente está tendo a oportunidade de se servir para conversar com os espíritos. É. E como é que é para vocês, assim, trabalhar num médium jovem e num médium mais, assim, velho de idade? Vamos falar. De um ditado que Xunxês tem. É. Idade, tamanho, não é documento. Para Xunxês, Para nós não. O importante é aqui. É. O importante é aqui. Claro. O importante é o que eles sabem aqui dentro. Ah, é. Nossa, eu com 14 anos nunca, nem que, se bem que a gente pensa na gente, né, que a gente tá fazendo, mas quando o espírito incorpora e ele passa, às vezes você muda também, né? Você tá passando a ideia do espírito, então você pode parecer uma pessoa meio bobinha ali, mas o espírito aflora alguma coisa em você que é assim. É. Como acabou que falou, é. Tudo tem que ter o porquê. E o meio? Tudo tem que ter o porquê. E o meio? E o meio? Como é que é isso? Xuxa quer ir em tal lugar. É. Pra conversar com tal pessoa. É. Ou Xuxa vai pra fazer o trocador, que é o pataco, como fala? Comprador. É. Xuxa tem que ter o meio. Tem. Pra ir até lá. Sim. Ou se Xuxa vai caminhando, ou se Xuxa vai com os quatro rodas, é. De um meio Xuxa tem que ir lá. É. No pensamento Xuxa não vai. Não vai. Pra fazer o trabalho carnal. É. Então é basicamente isso. Você tem que ter o meio de fazer aquele grupo. Tem que ter o meio. Tem que ter a teoria e a prática do conhecimento. Claro. É como esse caboclo vê. Esse, como fala essa numerologia que você já aprende? Matemática. Essa não é. Muitos falam que ela é complicada, mas não. Ela é complexa. Você tem que entender e praticar para isso te aprender. Aham. É a mesma coisa. Claro. E no caso de ele ter 14 anos e não ter tido a oportunidade de praticar muita coisa aqui enquanto encarnado, não influencia, igual o senhor falou. Porque pode trazer no espírito. Deixa. Como também ainda pode aprender mais como encarnado. E vai aprender. Assim como o caboclo disse, se nós ainda continuamos aprendendo, se não tiver, vamos continuar aprendendo mais ainda. Certo. Caboclo não tem mais o porquê encarnar. Uhum. Se não tem. Tem. Então. Então, seu caboclo, a gente está aqui quase se aproximando dos 5, 10 minutos finais e eu queria ainda fazer várias questões que eu nem sequer cheguei ainda. Como a gente vai falar só com duas entidades, quem sabe o senhor não autoriza a gente gravar por mais uma hora? Com outra entidade? Não, pro senhor mesmo, depois com outra entidade ele também grava uma hora, duas, não sei lá. Porque se o senhor achar que não, hoje não é bom fazer duas horas, aí na outra oportunidade que a gente vier, a gente fala mais com o senhor também. Deixa o melhor modo. É o melhor? Faz aqui hoje uma hora assim, uma vez só com o senhor, fala com a outra entidade, deixa o menino descansar, tudo correr no seu tempo, e depois ele volta. Deixa. Assim que é melhor. Claro. O senhor primeiro precisa conhecer. Certo. Como já conheceu um, conheça o outro. Sim. Depois, o restante, o senhor vai conhecendo mais. Ah, porque o senhor não vai conhecer só dois. Oh, é mesmo? Que coisa boa. Fico muito feliz, viu? Muito obrigado. Me sinto honrado aí do senhor ter aberto a mediunidade do menino para a gente poder conversar, para colher esse conhecimento através da vossa entidade. Eixa, o superior é quem manda. É quem manda? Então, primeiro vem do Pai Criador. É. Depois passa pela chefe da casa. Uhum. Pela chefe da cabeça. Uhum. Do meu menino. É. Depois vai passar para mim. Oh, meu Pai. Quem manda no meu menino não sou eu. Não. Eu mando. Mas não sou o primórdio da situação. É, claro. O primórdio, a chefe dessa cabeça, uhum, é a Esmeralda e o Igor. Que são ciganos. Isso. Olha. Yeah. E por quê? Porque ele é mais cigano na vida ou não? Não tem nada a ver. Pela espiritualidade. Claro. E as outras vidas, e a missão do dia, da encarnação. Como o caboclo falou para Xuxa, é. Tudo tem que ter um porquê. Tudo. E tudo tem que entrar em comunhão com tudo. Uhum. Então, vai ungir. De vento em popa. Pro bem. Se for pro mal, esse cavalo tomba. Ah, tomba? Tomba, porque não tá fazendo bem, tá fazendo mal. Ah. Se tá fazendo bem, cresce. Uhum. Se tá fazendo mal, diminui. Mas então ninguém tem interesse de fazer mal. Não deve ter. É como o caboclo falou. É. Vou dar um exemplo de novo dos pecados. Dos pecados. Você já nasce com ele em volta de Xuxê. Sim. Com eles. Basta Xuxê querer florescer. Tanto isso como pro bem, como pro mal. Nossa. É Xuxê que escolhe seus caminhos. Já está tudo escrito. Mas quem escolhe é Xuxê. Nossa. Então é como se fosse assim. A gente tem sete. A gente nasce com sete copos. E dentro desse copo tem água suja. E aí, se a gente faz o bem, entra água limpa lá e vai limpando o copo. Se a gente faz o mal, a água entorna e aí começa a aparecer, a florar, igual o senhor falou. Essa sujeira começa a ficar acoplada em volta. Ixi. A este, nessa... Na aura. Não. Também. Uhum, mas qual que o senhor quer dizer? Esse nessa. É como fala, o senhor deu o exemplo desse. Do copo de água. Essa. Uhum. Essa. Uhum. Se você tem água suja... E se não, a sujeira ela vai ficar acoplada em volta desse. Como é que você falou? Copo. Esse. Vai. Vai ficar junto. É. Vai misturar tudo. Uhum. Então esse, se o Xuxê pratica o bem, o Xuxê vai ficando mais limpo. Mais limpo. Se o Xuxê pratica o mal, você vai ficar mais sujo. Mais sujo. Claro. É, faz sentido. Então tá certo. Tem alguma questão que eu não perguntei, que o senhor gostaria de esclarecer para as pessoas que estão ouvindo a gente, que pode ser importante nessa data de hoje, que eu não perguntei? Pense muito nas suas ações. Nossa. Porque o dia de amanhã dá voltas triplamente maiores que vocês. Oh. O mundo dá voltas. Uhum. Então pense muito bem de praticar a sua ação. Na base da teoria, coloque em prática. Para você crescer. Com a humildade e a cabeça no lugar. Em primeiro lugar. Certo? Nossa, sim. Aí, e aí a gente consegue, né? Levar a vida que é preciso, né? Isso. Com os guias auxiliando tudo. Seu Caboclo, quem ouviu e gostou do senhor, pode fazer uma oração, para o senhor vir ajudar. Deixa. Como é que fica? Como quando é que faz? Se um Xuxê vê uma entidade. É. E se um Xuxê. Se um Xuxê viu e colocou na mente. É. Ficou na mente. É. E se um Xuxê pensa na entidade, pedindo ajuda, com a imagem da entidade no pensamento, a vibração se torna maior. Maior. E vai levando até a entidade vir até Xuxê. Para Xuxê já é assim. Para nós também. Não. Nós não fica andando para lá e para cá, não. No lugar. Uhum. Espírito anda assim. Nossa. Claro. Então se a pessoa falou assim, cacique das sete cobras, me ajuda. Esse o senhor já escuta. Vai. Esse caboclo sente a vibração e escuta. Uhum. Aí o caboclo vai até lá ver o que ela precisa. Oh, meu pai. Dependendo do que ela precisar, o caboclo ajuda. É. Claro. Continue com seus trabalhos, com esse pensamento bom que o senhor tem. Na base de tudo, sei que o senhor já tem. Mas como minha obrigação, ainda acabou que não vai falar. Fala. Nunca, jamais perca a humildade e a seriedade do seu trabalho. Sim. Independente de qual seja. Porque acabou que sabe que serão todos vivendo. Tá bom. Certo? Certo. Então, vamos lá. Passa uma mensagem final, então, seu Caboclo, para a gente, que todo mundo que acompanhou o senhor aqui, teve esse ensinamento com o Caboclo, que nos assistiu hoje aqui, para a gente aprender. Explica para a gente, assim, uma coisa que o senhor quer deixar no coração de todos. O amor. Ah. Tudo que o senhor vai fazer, tem que ter o amor. O amor. Se o senhor vai num terreiro, praticar o seu trabalho, se você tem que ir lá, bater por amor. Uhum. Se você vai trabalhar, uhum, por amor. Uhum. Não deixe a responsabilidade e a obrigação tomarem a frente. Deixem as duas de cada lado. Mas na frente é o amor e a responsabilidade. Certo? Certo. Então, na base disso, vocês podem crescer. E acima de tudo, a fé. Porque a fé, vocês falam que move montanhas. É. Muito maior que isso. Hã? Move céus e terras. Basta o tamanho da sua fé. E o amor desenvolvido. Amor não é de um dia para o outro. Amor é por convivência. Amor é por discernimento no que você está vendo. Amor é simplesmente amar. É respeitar o próximo. É cuidar. Isso é amor. Graças a Deus. Ei, seu caboclo, graças a Deus, muito obrigado, viu? Então, caboclo, já se vai. Tá certo. Senhor Matheus? Tudo bem? Bem, cansado, mas bem. Quando o médium volta, normalmente a gente pergunta como é que ele está se sentindo, como é que foi a experiência, como é que foi para você? Foi boa, né? Para o médium, quando volta, ele fica nos ares, né? Você está voltando ainda. Ainda fica no retrocesso do espírito. Mas não tem nada de ruim, não. Isso é praticar o bem. E o que, que você tem a dizer, assim, a respeito da sua visão como um adolescente ainda sobre os espíritos da Umbanda? A Umbanda, os espíritos de Umbanda, as entidades, os guias, todos vêm para cumprir ordens. Só que é você quem decide o que ela vai fazer. Se você procura o bem para a entidade, ela vai fazer o bem. Se você procura o mal, ela vai fazer o mal. Dependendo da entidade. Muita sim, muita não. Nossa. Então é isso. Tá certo, então. Muito obrigado. Imagina.